Oval, Índia e Alfa, Pontifero 1-0, Torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-9. Tamo ruim, bom dia, tá 3-1-5-3. 1-0, 1-9, Índia e Alfa, Pontifero 2-9-5, bom dia, tá 3-1-9-3. Alto Salvador, bom dia, tá 3-5-7, Vila Maia. 7, bom dia, via Alfa, reportamento da Juliette. Alfa, reportamento da Juliette, tá 3-5-7. Até o meu Wolf. Bom dia para Lapa, confirme onde se encontra no PAC 5, elevado no 7. Só um minuto, Lima Cruzador. Salve, Sané, pode iniciar após a passagem do Tano, 07. Sim, o Tano está livrando agora a causa, a porta está livre, 6211 no Chemitais. Boa tarde, Sané, 6211. Tá 3-5-7, mantenha a posição, previsto ao portão 08. Mantenha a posição aguardando para ingresso. Mantenha, tá 3-5-7. Aquilo Zulu, cobra. Bravo Lima Papá, autorizado nível 100, Plano Yankee. Prossegue em uma centena até 110, 110 milhas do Guarda de Salvador. Após. Prossegue conforme a rota do plano. Decola da 17, curva direita. Subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, apoio direto. Aciona 5551, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. É o azul do 4958. 958, bom dia. Acione identificação, está autorizado a chegar na mar e chame no ponto ideal descida o ajuste 1019. 1019 será o ajuste. E nós temos o número 1 para pouso, colega. 32 para pouso. É, atrapalha aí a sua sequência, se eu dar presente a proa Duna. Prezado, direto do Uno, azul 4958, está em contato radar, 67 milhas de Salvador. Perfeito, direto do Uno, chamarim descido 4958. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, passa 2600, nada Elfa. Azul 4201, contato radar na decolagem, sua via saída para nível 340. Via 340 para 201. Nível 380, via Zulu 17. Decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5545, controle 120 decimal 8. Autorizado 380 para Brasília, saída Arbor da 10, curva direita, transição Elefa, via Zulu 17, aciona 5545, Chané 6225, controle 1208. Para subida? Arbor. Arbor, transição Elefa. Firmo, Arbor, transição Elefa, janela 6225. Vai, janela 6225, portão 06, chame pronto. Pushback, acionamento. Amaral, janela 6225. Acionamento no 865-05. 65, aguardo, previsão de mais 3 minutos. Aguardo, 8. Salve, janela 6211 para o táxi com 153, 3 horas e 30, alternando Campinas. Pátio principal, Índia e Alfa, espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro 0-9. Então bom voo e bom dia, Oxenar 6-2-9. Autorizado, táxi de Pátio 1, Índia, espera da 10, torre 118-95, ajuste 1-0-9, bom dia, Oxenar 6-2-9. 3-5-1-7, aviso com mais dois da Avianca, próximo ao travel do portão 07. Ativa visual, Terra 357. 357 de passagem, Avianca após ingresso à via Juliette, prossegue para o portão 08. Gente, após Avianca, prossegue Juliette, portão 08, Terra 357. Decolagem 31, 120, decimal 8. 208 com controle Salvador 353, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, 353, vai da EL, 1600 pés, bom dia. Bom dia, contato radar, suba a via, saída da EL para o nível de voo 360. 360, via, pode voar na proa de Leda ou Irune? Tem a via saída para 353. Gente. Siga o meu golfe. Tá bem? Tá no 12. Chamando controle. O 1093, portão 10. Está autorizado o chame táxi. Eu vou chamar de chame táxi, confere o 93. E chame para o regresso para enrimar o hotel no golfe. Do solo, boa noite, Nessa. Está ingressando, passando agora a calda, mas depois da TAM, pois o tráfego é retaguarda, está livre iniciando o portão 5, chame táxi, boa noite, Nessa. Boa noite, está autorizado o chame táxi. Estabilizado no ILS, passaria do 2229. Será 4201 no controle. É, escuta, você siga. Petro, solicita que o senhor foi da presente a posição POSBU, Papá, Oscar, Sierra, Mike e Uniforme. Gente, vamos direto POSBU, 4201. 4958, está autorizada a descida para 3000 pés, o ajuste 909, informe livrando o nível 950. Salvador, ajuda 2710, pronto para feedback prático. Para 3000 pés, o ajuste 909, informe livrando 150. Perfeito do solo, azul 2710, chama táxi. Autorizado, chama táxi, azul 2710. Patricério, é o número 1 na aproximação, passarei 2229. 7, passarei 2229. E 6225 na ponte 612, pushback, acionamento pronto. 612, aguarde mais 2 minutos, acionando 6225. 2 minutos, 6225. Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 95. 3508, bom voo. 1208, bom dia, Bom dia, Sideral 9972, autorização Maceió 270, Chicago. Negativo, Renato. Zero. Salve, Vinha 360, Sereia 2-1-1. Aprovado, via Brasil 17 até Orago, após Orago, direto Maceió. Coloda 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5531, controle 120, decimal 8. Autorizado, Maceió 270, decolada 10, na Puca, Jamo, Caju, com a primeira à esquerda. Após o peso Loma 7, Orago, após Maceió. Aciona 5531 no transponder e controle de saída, o 208. Correto, Sideral 9972, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Firmando, foi o Glono 093, chamou táxi com 072, Campinas 3:08. Afirmo. 093, aprovado táxi, que é a pátio principal. Índia e Alfa, com temperatura no 8 decimal 95, altímetro no 019. Então, bom dia, bom dia, bom 093. Pátio principal, Índia e Bravo. Com temperatura 8 decimal 5, 093, bom dia. 835, táxi com 168, 3 horas, Uberlândia. Teco número 1, via pátio, segunda direita, Indy Alpha, com temperatura 108,95, altímetro no 019. Então, bom voo e bom dia, voo no 865. Pátio, Indy Alpha, 18,95, pegando. Para o táxi azul 2710, com 5-3 a bordo, autonomia 2 horas e 50, alternando Salvador. 2710, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal. Segue os dois tráfegos da Gol, os dois Boeing 737. Número 3 no ponto de espera via Indy Alpha, quando pronto, torre no 8 decimal 95, altímetro no 019. Então, bom voo, bom dia, 2710. Autorizado táxi via pátio 3, após Alpha, ponto de espera da 10, seguindo os dois tráfegos da Gol, os 2710. Obrigado, bom dia. Ah, solo Salvador, azul 27, azul 2783 para puxa, assinamento, parte 3. Negro do solo, azul 2783, após a liberação a retaguarda do ATR da companhia, após estar livre e iniciar a encoordenação, chame táxi. Após sair da companhia, chama táxi, azul 2783. Chanel, minha azul 25, portão 62, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, chame 25. Dia bom, 649. Sou 1649, aciona identificação, autorizado chegada a BOMF, desça para o nível para 4.000 pés, o ajuste no 019. 4.000 pés na BOMF, gol 649, obrigado. Controle, passarela 2229, estabilizado em LS. Passarela 2229, completa final, chamador Salvador, 118, decimal 95. 1895, passarela 2229. Azul 4958 está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, desça para 2.000, reportará estabilizado, Azul 4958. Azul 4958, a Salvador, passarela 2229, passou externo, baixada travada. Passarela, continue a aproximação, ajuste 1019, 170 graus, 079, aguarde a autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, passarela 2229. 1865, vê com os 40, 1208. 208, 875, obrigado. 110, 04. 1865, bom dia. Acione, troque seu código para 5042, suba para o nível 360 via saída da EL. 5042, 360 via da EL, 865. saída é Arbor. Ok, correção. Via saída Arbor, voo no 865. Arbor, 360, 865. Ok. 2 Salvador, Azul 2710, ponto espera da Azul. Frente do Azul, mantém ponto espera. Mantém ponto espera. Tango Oscar, Tango Kilo, apresente troca a frequência para a coordenação, 1-2-3-45 e confirme seu estimado de pouso em Feira de Santana. Parte Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1, 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-9. Então, bom voo, bom dia, Oxenai 6-2-5. 6-19, parte Índia, 2-9-5, ponto de espera da 10, Oxenai 9-2-5, bom dia, bom trabalho. Oxenai 6-2-1-1, bom dia. Boa. Controle 865 da Volvo, se eu puder coordenar para o dia leve, eu agradeço. Autorizado, direto a Leste, voo no 865. Direto a Leste, 865, obrigado. Passarão 2229, aos 42, direita no 211. Direita no 219, passarão. Controle, o azul 4958 interceptou. 4958, completa sinal e chame a torre Salvador 118 decimal 95. 118 95, muito obrigado, azul 4958. O Índia e Alfa, quando esperam no 0, torre 118 decimal 95. Altímetro no 0, no 9, bom voo, bom dia, azul 2783. Ok, livre táxi, parte principal e de Alfa, no ponto de espera 1-8-9-5, ajuda a gente ter virado até a rota. Fala, bom dia, passarelo 2229. 2229 Alfa, Kilo, parte 3. Parte 3 ainda não tem uma posição confirmada, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, parte 3, vai ficar atento ao balizador, 2229. Salvador, bom dia, azul, Alfa e Yankee Juliette. Bom dia, azul, Alfa e Yankee Juliette, prossiga. Solicito a autorização de reboque do pátio 3, para o pátio principal, posição 03. Juliette, confirme se a aeronave já acionada no pátio 3, próximo ataque 6 quilos, é isso? Alfa e Alfa Juliette está parqueada aqui na posição 3 Romeu, vai iniciar o reboque até o pátio 1, posição 3. Gente, agora autorização, Alfa e Alfa Juliette. Alfa e Alfa Juliette aguardar. Salvador, bom dia, voo 1093, saiu na Arbor, Elefa. Ligou 1093, contato radar na decolagem, via saída Arbor, suba para o nível 360. 360, voo 1093. Confirme para o controle. Sente, eu estou no meu Golf, mantenha 500 pés em contravisórios, não há tráfego para informar nessa região. Autoriza a linha em manter para o 2700? Afirmativa, linha em manter pista 0. No 865, chama agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260 Recife, 865, obrigado. Azul, Papa Hotel, Tango, bom dia. Bom dia, graças. Prosseguindo para as proximidades de Duna, próximo ao aeronave, mantendo 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação. Sim, senhor, obrigado. Como são os 47, direita 1211. Direita 121 na décima 1, bom, azul 4958. Alô de Salvador, muito bom dia. Azul 4958, livrou. Azul 4958. Alfa quilo. Parte 3, fica atento a um Embraer da Azul, está iniciando um reboque no Parte 3 e após o tráfego livrar, prossiga via aquilo, Parte 3 e fica atento ao balizador. Gente, já está visual com o Embraer fazendo push, após o mesmo que ficará atento ao sinalizador, é o Azul 4950 na sua escuta. Por favor, no 093. Telefone, 093, obrigado. Guardião 07, prossiga. Bom dia, contato radar, subiu para o nível 190, autorizado direto com ele. Olha, 190, direto com ele, autorizado do 2710. 093, chama agora Recife, frequência 1220, e alterna 1260. É muito baixa a informação para o 093. 093, chama Recife 1288 e alterna 1260. 2880-0093, bom dia. Galeão, copiou 360. 36. O 9957 Galeão, aprovado nível 3620, via November 857, até Moussu. Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, Moussu, eu posso conforme rota. Codão no zero, curva direita na subida da El, após Leta, e após direto Irume. Aciona 5010, controle 120, decima 8. Autorizado 360, rota conforme o plano. Decola das 10 com curva à direita. Dael, Leda, Irume. Copa novembro 857, Moussu. O transponder 5010 e o controle 208, 9957. Vai pro 9957 no parte 3, sempre pronto. Puxa, vai pro estacionamento. Chama lá, obrigado. Aeroporto ESP on stand 11, ready for push and start. Clear, push and start, come right back, Europa 083. Okay, push and start, could you raise back to Europa 083? Senão 9972, push back, tem o estacionamento. Será o 9972 no parte 3, tá livre, chama o táxi. Solicita o estacionamento na posição, push back. Sim, tá livre, chama o táxi, será o 9972. Chama lá, 9972. Aqui no Zulu, no Gessonar, chame táxi. Gente, Guardião, mantenha se afastado do eixo da pista 2. Aguarde para cruzamento do eixo da pista 1-0. Aqui aguardará tudo, aguarde para cruzamento da pista 1-0, Guardião. Salvador, bom dia, voo. O nome é 49 do Índia Serra, contra a embaixo travado. Informa helicóptero à esquerda, decolando do pátio esquerdo da pista, se afastando do eixo. Continua a aproximação, pista 10, 180 graus, 109. A escuta, voo, 1649. Guardião 02 já superou o tráfego, se autorizado, a retaguarda está presente para o litoral. Afirmativo, está autorizado, chamando o controle 1208, Guardião. 1208, 06. Muita tia Letel, após 737 Gol, atento à estreia turbulência, 170 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Passando agora através do Pituaçu, correção através do marcador externo, prosseguindo para onde? 10-1649. Controle, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, via litoral, tempo 6, informe nacional para o posto. Vai formar 06. Direita 1219. 19, Drago, 1649. Corrige 1219. 2119. Gente, Alfenta e Juliette, bom dia. Taxi 1019 até a interseção Champana ingresso no 7 Lima, aqui no sul. No 70 final. Mandei a rua 70. Autorizado nível final no 70, o azul 2710. Autorizado no 70 final 2710. Alfa Rio Catarina Juliette, gol 1649. Controle Salvador, Papatão, Victor Charlie Hotel. Sou Victor Charlie Hotel, bom dia, contato radar de decolagem. Suba sem restrições para o nível 100 na saída do aeroporto. Sem restrições 100, saída da bola, Victor Charlie Hotel. Europa 3, traffic. India and Alpha to holding point 110, they will call tower 118.95, up in 1019, have a good flight and good day. India Alpha holding point 110, then tower 118.95 will finish 1019. Europa 3, we are with you. Yes. Autorizado, reporte ali de pronto. Rio 5973, com a informação UF, autorização Recife. 180 graus, 08 mais. Livre decolagem, azul 27. Rio 5973, Recife, aprovado 330, via Pesula 17, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 50, 16, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 330, Pesula 17, decola da 10 com a primeira curva esquerda, Jamo, Caju, 5016, no transponder 108 para o controle Rio 5973. Subida Puca, Puca, Jamo, Caju. Positivo, confirmando Puca, após Puca voa ao Jamo e depois Jamo, Caju, 5973. Correto, Rio 5973, no parte 3, chame pronto, puxa o back acionamento. Para o táxi sideral 9972. Dois a bordo, 4 horas, Salvador. Aqui o sideral 9972, prossegue até a saída do faixa 3, reporta para ingresso para o principal. Prossegue até a saída do faixa 3, reporta para ingresso para o principal 9972. Falou, Salvador 989 da Rio, informação Golf, autorização Fortaleza. Vindo 9891 para Fortaleza, qual nível solicitado? 390, senhor. Para a coordenada, só um minuto. Prepare a subida Momo, transição de loop. Momo, transição de loop. O 9891. Praça Juliette, gol 1649. 49, Juliette, portão 05. Juliette, por 5, 1649. Alô, Salvador, alça cargo 6570, autorização, informação Golf. O Sideral 9972, de passagem ao Boeing 737 da Gol, o mesmo ingressará no portão 5, após o senhor prossegue via Pátio Índia, seguindo Europa, número 2 de ponto de espera, torre no 8, decimal 95, altímetro no 09, então bom voo, bom dia, Sideral 9972. Aeronave da Gol, após prossegue como número 2, atrás do aeronauta, chamando 1895, obrigado senhor, tenha um bom dia. 9972. Solo Rio 5973, pátio 3, posição 62, é pushback e acionamento. Livre Rio 5973, chama o táxi. Livre portaria para o táxi, 5973. E o ato também é 570, número 2 para a Copa Aguarde, prepare a Puca e Jamo Caju. Aguarda. Será autorizado assim que possível, mantém a posição. Victor, Tower, bom dia, Europa Zero, 83. Europa Zero, 3, good position. Hold position, we will request 2 minutes, Europa Zero, 83. Clear, line up in takeoff, 170 degrees, 08 knots. Okay, line up, takeoff, Europa 083. Para Salvador, o Guardião. O Guardião 06, mantenha em constante de voz para Salvador, Jet Space, informe-me outra vez do parque do setor sul. Reportará no trajeto do parque do setor sul, Guardião 06. Só mais um minuto. Bom dia, Fortaleza. Aproveito o ano, Fortaleza nível 390 aprovado, via Peruísque 50 até Mossoró, Mike Serra Serra. Após prossegue direto Diana, Delta India Alpha, November Alpha, Diana, e após direto conforme rota do plano. Decolou da 10, curva esquerda, subida Momo, transição de loop. Aciona 50-14, controle 120, decimal 8. 390, coordenado, portaria, Zambrisk 50, Mossoró, Diana. Decolando a 10, curvando a esquerda, Momo de Luz, acionando 50-14 e 208 na saída, 989. Correto, Rio 989, parte 3, chão e pronto, puxa o pé, acionamento. Camarim, 989. Visão de Irmã. Vou fazer esse vídeo contigo. Puxa 6570, Recife aprovado nível 350, via Zulu 17. Decola da 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5026, controle 120, decimal 8. Autorizada, nível 350, apesar 17, Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda, 1208 e 5026. Solicita acionamento na posição. Ah, estamos na parte 3. Posição 6570, cruzamento correto. Apenas o acionamento, aguardo a autorização para o push. Ok, então aciona e aguardo a autorização para o push. Absa cargo 6570. Todo bom dia, eu estou passando mais de Traviano, no quadro 4 do GRE. Para a instrução de atelagem, 2220 para a conduta lá. Começando. Mike Braviante, Bom Jesus da Lapa, Serra Brava, Lima Papá, Plano Yankee, nível 220 inicialmente aprovado, 220, prossegue até 200 milhas, 200 milhas do Brasil de Salvador, após cancela, prossegue visual no 085, correto disponível, decola da 17, curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, após prossegue transição Elefa. Aciona 5007, controle 120, decimal 8. Relativo, conforme 220 para o Jesus da Lapa, até 220, Salvador, após 0,85, decola da 17, sua direita, subida a rota, transforma eletro, transforma 5007, mais clareado. Salvador, Europa 083, to South, make your right turn. Europa 083, take the contact contact level 380, fly direct to the position. 380, direct to west. Já é, reportará na curva final, Guardião. Tango Lima, Silvio Zulu, subar sem restrição para o nível 100. Ok, vai acender uma centena ali, meu querido. Agora sim, correto, vou colocar o Mike Gravinha aqui no pátio do Graer, confirma pra vocês agora. Tem livre acionar e para o táxi vai chamar a torre no noite decimal 95, ajuste de altímetro 1019. Tem um bom voo e bom dia. Geral Lima tem pista 10, corrijo, a linha decola pista 10, 160 graus, 08 norte. A linha decola 1099, Mike Bravianchi, confirme pronto pro táxi. Ligação. 17 curva direita, subida corredor axé, mantendo restrito inicialmente 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle. Aciona transponder 5037, controle 120 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95, é do November. Corrigindo o transponder 5037. Mais por Tango Eco 0 November, livre acionamento para o táxi chama torre 10895, altímetro 1099, bom voo e bom dia. Solo, abre sua carga 6570, pushback. Livre, abre sua 6570, chame táxi. Livre, pushback, reporta táxi 6570. Dial até 083. Sol 08, frequência dele. Azul 2700, seja o seu radar encerrado, 62 milhas nordeste de Salvador, para Aracaju 1203. Azul 2700, controle. Azul 2790, me escuta? Azul 2790, chame Aracaju 1203. Azul 20. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9972. Passa 1500 na PUCA. Na 9972, contato radar, suba para o nível 270, sai da PUCA. 270 na PUCA, 9972. Rota 083. Lá o Derek Fugazi, entrevista. Opa, que era aguardando. O Conexão alinhado e aguardando. Só dá uma 73. Charlie Hotel para o serviço de informação e alerta 1288 e alterne 1260. 1288, 1260. Graças a Deus, da UVEC foi calhado. Pode voar Conde, 9972. 9972 autorizado direto Jamo. Jamo, obrigado, 9972. Controle Salvador, azul 2786. Azul 2783, prossiga. Autoriza a possibilidade de conquista na prova? Guarda a coordenação, lá de 2783. Certo. Batão Lima, aqui no Zulu, confirma a prova ideal para o destino? 290, senhorita. Autorizado direto do destino para Batão Lima, aqui no Zulu, quando possível, estimado para pouso. 1-2. 00, agora em 1205, do mais pra pouso. Nós? 883, autorizado, direto do Tário da Conquista. Direto do Conquista, 2783. Três 3517, Brasília, copiou 360. Copia da 3517. 3517, Brasília, aprovado nível 3620, via Pesolono 7, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa, aciona 5024, controle 20, decimal 8. 3547, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesolono 7, decolada 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder 5024, controle 120, decimal 8. Aéreo 3517, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Tensa 3517. Está livrando cidade baixa, retorna para intimar pelo setor norte, sem interferência igual 1-0, pedimos 10-0. Tensa Papá Romeu, hotel Romeu Golfo, está autorizado direto para intimar, não temos tráfego de aproximação. Autorizado, direto em Limar, 570 para o táxi PD02, autonomia de 2h50 até no Salvador. Pode principal, segunda direita via Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 099, então bom voo, bom dia, web 6570. 1019, então no pátio principal, Índia Alfa, Rixama 18954, boa. Fala, 357 para puxa de instrumento 8. Obrigado, 357, chame daqui. Livre puxa de instrumento 357. Passar o bloco de Lomazé, autorizado por essa destino, livração 1, nível 105. Controle Federal 9972. Seja. Seria possível coordenar direto Maceió ou Aracaju? Federal 9972, chame o centro Recife, 12685, alterne 12545, coordena para o de Maceió. Gente, 2005, alterne 255, muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Recife 973, decolando Tuca. 973, contato radar, suba para o nível 330, sai da PUCA. Autorizado 330 na PUCA, siga lá 73. Solo. Solo Salvador, gol 759, está no portão 09, com informação hotel. Alteração, autorização Guarulhos, bom dia. Dia 1759, Guarulhos, aprovado, nível 3620, via Brasil 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após Leta, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Nacional Transponder 5041, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 via Brasil 10 até Taubaté 18, depois conforme rota. Decolada 10 com a curva direita da El Leda Motiva. O transponder 5041 e o controle 120, décima 8, gol no 759. Rápido, gol no 759, portão 9, chame pronto, pushback. Boa tarde. Fui ao CERN 1260. 1288, 1260, Recife, azul 273. Controle Salvador, bom dia, o Papatango Mike Bravianchi, decola da 7, saída Morro. Papatango Mike Bravianchi, contato radar, suba para o nível 220, saída Morro. Liberado da restrição vertical da saída, senhora. Papatango Mike Bravianchi, livre das restrições. Bravianchi. Sim, Alisson. Aline, mantém a APSA 6570. Olá, 135, Jolita. Sim, sapatão Guedes, do Lima Verde. 7, para táxi CPLB 167, 3 horas e 35 de autonomia, alterna Campinas. Latio principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torrindo no 8, decimal 95, altímetro no 0, 9, bom voo e boa dieta 35 no 7. Latio principal e Índia, no ponto espero, torrindo 18, 95, tá, 3, bom voo no 7, bom dia. Hotel Romeo Golf, reporte solo controlado em imagem, Salvador, 150 graus, 089. Reporta na solo controlado, Hotel Romeo Golf. Negativo. Bom dia, passageiro 223, conquista aprovado nível 180. Colodando 0, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Após Elefa, direto ao piloto, Oscar Palima, Oscar Romeo, Arbor, após direto conquista. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Cruzado 80, decolando 10, curva direita, bora, Elefa, Opor. Aciona 5035, 208, passaria 2224. Correto, 2223, parte 3, chame pronto, puxa o back, só na meta. Gente, 2223. Parte 3, senhor. 198 no 1, parte 3, está livre, sem táxi. Dá uma lita. Sideral 9970, bom dia. Bom dia, Sideral 9970, informação hotel para Teresina, copio 340. Manda. 451, Centro Rio, Sideral 73. Sideral 9970, Serra Bravo, Tango Eco, Teresina, aprovado nível 340, via Pesulu 20, decolada 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Nenim, aciona 5032, controle 120, decimal 8. Vamos lá, 340, decolando da 10, primeira esquerda, Momo Nenim, nível 340, Pesulu 20, 5032, 120.8. Correto, Sideral 9970, Fátio 3, chame pronto. Pronto já, vamos. Pronto, Sideral. Ok, escolhendo com a equipe do solo, Sideral 9970, inicia simultâneo com o Boeing 767 da Rio e reporte pronto para o táxi. Valeu, obrigado. Para o nível 350, saiu da PUCA. Valeu, 350, saiu da PUCA, Anderson. Bom dia, Bono, Jornal 2, Centro passando nível 205 para 11 graus. Bono 092, bom dia, chame identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 050. Chegou Mari, desce o 050, Jornal 2. Bom, a linha mantém a 10, 7, 7, 7, 7. Bom, 157, livre decolagem, 150 graus, 079. Livre decolagem, 157. Sobre na escuta do Romeu Rogó, Romeu Rogó. Informação, Hotel. Manda o Força Aérea. Força Aérea 2733. 2733, confirma o horário do plano, deixa eu ver. O plano está mais tarde, comandante. A gente fez uma congelação aí com a torre para fazer o circuito de tráfego visual. É, 30 a 40 minutos de circuito de tráfego visual. Tá dando aí, 55 Natal. Quem me chamou táxi? 98 no ano, Rio. Eu abordo, 355 Natal. Afirmo. Aqui o principal, segunda direita, Índia Alfa, quando espera no 0, teu Rio no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 9, então bom voo, bom dia, Rio, 98 no ano. Muito obrigado, senhor. Ajustado no 0, no 9 agora, táxi em frente, quando espera 1895, 98 no ano. Esperão, dois a bordo. 4 ideias de autonomia, Hotel São Luís. Foi táxi, seguindo o Rio. Segue o Rio, via parte 3, parte principal, número 2 no ponto de espera. Quando pronto, estou indo no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 9, então bom voo, sideral 9970. Seguindo o fluxo do Rio, obrigado. Tardone. Opa, quem é? É o Vitor aqui, o Valtinho, um abraço. Oh, beijo, bom voo, vamos por Deus. Qual? Força Aérea 2733, aguarde só alguns instantes para a cópia, estou confeccionando seu plano aqui. Ok. Eu estou estacionado por quanto lá essas insetos ainda? Afirmativo. Livre acionamento, aguardando para a cópia, o Força Aérea 2733. Doma 092, cancelada a restrição de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste uma 019, autorizada, sinal IMS, reporte estabilidade. Foi 009, uma estabilizada é 6, Doma 092. O Salvador, gol 1759, portão 09 para puxa, só na meta. Autorizado, Gomes 759, chama táxi. Autorizado, é com o cara táxi, Gomes 759. Pro Salvador, 9891, pode esperar da 10, pronto. 9891, autorizado, alinhar e manter. E mantém, 1-0, 9891. Sideral, segue o Rio, estamos no ponto de espera, pronto. Pessoal, a torre corrigindo? Quem chamou a torre foi o Sideral, estamos seguindo o Rio, no ponto de espera, pronto.